se ferir. E por quantas vezes te abandonei, lugares em que não devia ir, palavras que jamais devia eu falar, mas o Senhor de mim não desistiu. Mesmo assim, me aceita como sou. Toma-me em teus braços, quero fazer tua vontade. Faz-me um servirão só para te louvar.